ia perdendo o equilíbrio o Fábio Baiano, perdeu o equilíbrio, perdeu a bola. Marcelo Borges enfia bom lance pro da Silva. O Fabão vai na marcação, o da Silva dá uma dançada. Grande drible, o toque para dentro. Passou o pé em cima da bola, deu o corte e aí deu o gol pro Dimba. Dessa vez a trave não atrapalhou a vida do Dimba, não ajudou a vida do Flamengo. Dimba empata o jogo no Carindé com 14 minutos.